397, bom dia, ponte fera 2. Vou no 397, alinha e mantém. Vou no 397. Vou manter 28, 397. Está autorizado alinhar e decolar. Informa o vento, 290 graus, 7 nós, ajusta 1015 no 0 no 5, como 397. Os últimos 90 metros, empate, cargas. 7, livre decolagem, puxa 28, 397. Que é com o X-Ray, desça agora para 3.000 pés com ajuste 1 no 0 no 5. 3.000 pés, 1 no 0 no 5, Mike, é com X-Ray. Voo 397, decola de Salvador às 14 no 4, semicontrole em 1 no 9, decimal 35, bom voo, voo no 397. 935, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, 397, mantendo a proa, vai passar 2.000 pés. Auxílio normal, 397. Confirmo, 397. Contato radar estabelecido, Camilo. 1983. Aqui é com X-Ray, autorizado a altitude de 2.000 pés na descida. Autorizado 2.000, Mike é com X-Ray. 4. Afirmativo, só. Autorizado, puxa, sei lá, 04, portão, é porta-taco. Autorizado, subir a ferramenta, contra-ataque. É, apenas confirmando, senhor. A saída é mole, é voo, transição, eu disse. Confirme? É, apenas confirmando, a saída é gole, eval, é, direto, após eval, direto Eudes? Afirmo, gole, eval, após eval, direto posição Eudes. É, apenas informando após a decolagem, manter a proa até 2.000, após iniciar com a esquerda. Tá ciente, o 193. 197 mantém a gole eval e o centro de controle vai providenciar quando da solicitação o seu voo direto. O senhor sabe, a gente opera a pista 28, o pessoal vem em nível de cruzeiro em descida. Se autorizar o seu corvo à esquerda agora vai ser extremamente complicado para esse controle. Sem problema. Alô, Salvador, boa tarde, 6726 da F7, informação Oscar, autorização Recife. 6726 Recife, seja coordenado, grande cópia, 330 nível. 330, poderia adiantar a saída? Saída Heron. Heron, obrigado. Gol 1397, passa nível 1110, chame o centro, a frequência 1264, caso negativo 1288. 1264, 2837. Salvador, bom dia, gol 1260. 1260 da Gol, controle Salvador, desça para 3000 pés, ajustado em 1095 na chegada Cari, via chegada Cari. 3000 pés com 1095, chegada Cari, gol 1260. Um 180 ou 160 hoje? 180. 160? Pode ser 160. Gente, será coordenada. Salvador, Mike, é com esse swing? Prossiga. A gente é 2000. Facilitar o tráfego, tem condições de vada presente, condições Victor Mike Charlie, direto para a base 28. Ok, está autorizado a aproximação visual, aguarde o trecho LS. Nada X-Wing. Salvador, eu vou 1983, 3 horas e 54 de autonomia, alternado galeão, 72, 72 a bordo para o táxi. 93 autorizado táxi via Índia Alfa até o ponto de parada 28 no Taxiway Golf. Quando pronto, na Taxiway Golf, chame a torre 186, o ajuste no 015. Teve táxi via Índia e Alfa até o ponto de parada 28 na Golf 186, gol 1983, até lá, escuta muito grato com atenção. Objeto 6726, pronto, cópia. Pronto, senhor. Objeto 6726, autorizado Recife, nível de voo 330 via Upper Whisk 58. Decola 28, após a decolagem, manterá a proa até 2000 pés. Após 2000 pés, curva direita na saída Aron, transição Melim. 5042, eu transpondo o controle 119 decimal 35. Autorizado então 330 para Recife, é preço 58, decolando a 28, vai manter a proa até 2000 pés, curvando a direita após na saída Aron, Melim. Aciona 5042, 1935 ao controle, 6726.2. 6726, cotejamento correto, 02, e após fundo pronto para acionamento e push. Conferência, obrigado. 5490 da Triple, copia. Copia, não, senhor. Trip 5490, 30 Petrolina, nível de voo 160, decola 28, após a decolagem manterá a proa até 2000 pés, após 2000 pés, curva direita na saída Momo Albo, após Albo direto Petrolina, 5044, transponde o controle 119 decimal 35. Ok, autorizado 160, decolando 28, mantendo a proa até 2000, após curva direita, Momo Albo, após DCT, Petrolina. 5044, eu transpondo em trip 5490, controle 1935. 5490, cotejamento correto, posição remota, reporte quando pronto. Reporte lá, 5490. 18, Mike, é com X-Ray. 7 condições visuais, reporte alinhado na final. 72, 70 graus, 4 nós, o ajuste é 1015. 1-0 no 5, Mike Echo X-Ray. O portará alinhado na final, Mike Echo X-Ray ciente das informações. de base para final, trem é fixo, Mike Echo 3. Tente, Mike Echo 3, condições visuais avistado, autorizado pouso, vento 260 graus, 4 nós, ajuste 1015. Ciente, autorizado, Echo 3. Pushback acionamento, intenção decolagem da 35. 5490 autorizado, puxa acionar, força remota, reportagem. Mandar pra autorizada 35 também. Solo, 5490. 5490, prossiga, pro solo. Intenção decolagem da 35, tá autorizado fazer o pushback na 35. Gente, aguarde coordenação com o controle. Sim, a gente vai fazer, vai ficar com o nariz virado para 35 e a gente aguarda a autorização. Gente, aguardando apenas, caso negativo do controle, irá ter que fazer o backtrack. Aguardando. 40 segundos. Só apenas para avaliação, o vento 250 graus com 0,5 nós. Na CS 490. Formação 3602. 3602 já tem um cópia, aguarde 30 segundos. Autorizado, puxa acionar, comprou a Pratax Felima, decolagem da 35. Ok, então, autorizado, se tiver que acionar, se for pra Lima, decolagem da 35, se passa a pé. Opa, Patango Mike, Echo X-ray na Echo, aguardando. Mike, Echo X-ray livre, cruza Alfa até o Pátio 3 de Aquilo. Ok, Alfa, Aquilo, até o Pátio 3 livre, Mike, Echo X-ray. Se tiver que acionamento, mensagem 2692. Ponte 2 é o Web 6726, portão de acionamento. Autorizado, 6726, reporte táxi, 02 e portão. Contarei, 6726. Desça para 3.000 pés, via chegada cara e 1015. Diogo, 1983, 4038, pronto. O 983 ali em decola, o vento é 290 graus, meia dúzia de nós, a gente é 1015. Cruzada alinhada, decolada, 28, 1983. Que é que sou aí, prossiga? Por gentileza, coordenar o nível 070 para Marcelo. 070 Maceió, sim, está coordenado. Decolada 285, vai estacionar no pátio 3, não é isso? Afirmativo. Sem intervalo de cópia. Tá na guarda, Mike Echo X-ray. E 1186. Pode voar 5 milhas, mantendo a proa 040 e depois curvar a direita pro Serra Pinto 362? O senhor vai manter a proa por quantas milhas, por gentileza? Somente mais 5 milhas para evitar a formação. Ok. Está autorizado o desvio de formação. Para melhor tomada de posição e entrar para pouso, seria interessante se eu voar cara e após o 363 com aproximação e não o 362, ok? Ok, então fica melhor ainda, a gente consegue voar daqui da presente posição 363, é possível? Possível, sim. Ok, obrigado, vai curvar a esquerda agora para o 363. O nível de voo 300 via Upper Whisky 50. Decolada 28, primeira, após a decolagem manterá a proa até 12.000 pés. Após 2.000 pés, executa curva esquerda no perfil da saída. Gole, Eval, após Eval, direto Porto Seguro. 5041, o transponder o controle 119-35. 30 por seguro 300, até 28, upper risk 50. Decola, mantém 2 mil pés, curva esquerda, gole e val. O transfundo é 5041, no controle 19935, Santo 3602. Santo 3602 negativa, após a decolagem não manterá 2 mil pés, após a decolagem manterá proa até 2 mil pés, após curva esquerda na saída. Proa até 2 mil pés, Santo 3602. O trip 5490 está pronto para o TAC 40 POB, 4 horas e 40, alternando Paulo Afonso. 5490 aguarde. Aguarda. 3602, cotejamento correto, 05 ao portão, reposte quando pronto, fracionamento e push. Estará quando pronto, então 3602. 5490, decolagem da 35, agora mudando a curva. Após a decolagem, curva à esquerda, na saída Momo. Ok, então, após a decolagem, curva à esquerda, na Momo Albo, 35490. Pode iniciar, tá? Para o táxi, o 76726, 133 a bordo, com 3 horas de autonomia, alternando Fortaleza. 5490, apenas corrigindo, após a decolagem está livre a restrição de 2 mil pés, ok? Após a decolagem executa a curva à esquerda na saída Momo. Ok, então, após a decolagem curva à esquerda livre da restrição, pode iniciar o táxi? Afirmo, táxi livre até Taxi Lima, na Lima chama a torre para o ingresso cabeceira 35-186, o ajuste 1012. 1012 na Lima, chama 186 para o ingresso. Na pista 35. Corrigindo o ajuste no 015. Confirma o ajuste, é 1012 ou 1016? 1015. Para o táxi 6726. O trip copiou 1015 no ajuste? Confirmo, 1015. O objeto Mercedes 2000 prossegue com os dados. 1033, a bordo 250, Fortaleza, senhor. O objeto Mercedes 2000 autorizado, táxi Juliette Alfa no ponto de parada Golf, chamará a torre 118 decimal meia dúzia, ponto pronto. O ajuste no 015. Tem Juliette Alfa Golf, ponto de parada 186, com 1095, mensagem 26. Confirme Brava que sem Foxtrot chamou? Atenção, então, quer remeter em Veracruz? Torre Salvador, é trip 5490. Trip 5490, autorizado ingresso, reposte alinhado e pronto, cabeceira 35. Autorizado ingresso, reposte alinhado e pronto, na 35-5490. Trio desvio. O Gol 260 está passando 363. Como está ouvindo, Salvador? 5/5, ok, 5/5 na frequência de 119.35, tá 3896, troque para 119.35, tá autorizado de juízo. Não. Negativo, não tá não, tá conforme no latice. VOR Delta Mike Echo, a pista 28. Autorizado decolar, pista 35, vento 230 graus com 05 nós, trip. Autorizado decolar, 5490. Uno 260, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, pista 28. Aguarde autorização de pouso, gol no 260. Ah, no corredor axé, restrito até a liberação do controle, altitude de 1 mil pés, aciona o transponder padrão 0120, controle 119.35. Decolado aos 34, controle 119.35, bom voo. 1935, 5490, obrigado. 786, bom voo. 1260, confirma embaixada travada. Afirmativo, senhor. 1260, autorizado pouso, pista 28, vento 230 graus com 04 nós. Livre pouso na 28, voo no 260. Na resposta táxi, Bravo, X-Ray, Foxtrot. Mike, Echo, X-Ray, pronto, cópia. Mike, Echo, X-Ray, autorizado, Maceió, 070 é o nível, Golf 677 aerovia. Decola 28, após a decolagem, manterá proa até 2.000 pés. Após 2.000 pés, curva direita na saída Conde. 0263 é o transponder, o controle 119 decimal 35. Estou autorizado, Maceió 070 via Golf 677, decola 28, 2.000 pés a restrição, após curva direita, perfil Conde 0263, controle 119 decimal 35, parte 3 está pronto para acionamento. Mike Echo X-Ray. Mike Echo X-Ray, cotejamento correto, apenas ratificando. Após a decolagem, manterá a proa até 2.000 pés. Após 2.000 pés, executa a curva direita. Afirmativo, mantenha a proa até 2.000 pés. Após direita, cumpre o perfil Conde X-Ray. Cotejamento correto, livre acionamento 43, reporte quando pronto para o táxi, informando o PLB no táxi. Afirmativo, o PLB 04, já autorizado. Mike Echo X-Ray. 4106 Salvador, via chegada CARI, desça para 2000 com 1015. Via CARI 2015, eu sou um. Autorizado aliar e manter. Ali mantém 6726. Gol no 260 no solo de Salvador. Agora livre à esquerda, mantém a posição na taxa em se livrar. Se ingressar na alfa, chame o solo. 121 decimal 9. Livre aqui naquilo à esquerda, mantém a posição, chama o solo 219. Gol 1260. Eu acho que essa aí é a Delta, né, como é que é? Afirmativa, essa aqui é a Delta. Bem-vindo a Salvador. Paulo Salvador, bom dia, gol 1260, livrou na escuta. 1260, bom dia, autorizado o táxi via Quilo, pátio 3, reporte para o ingresso do pátio principal. Quilo, pátio 3, reporta para o ingresso do pátio principal, gol 1260. Paulo Salvador, Mike Echo X-Ray, acionado parte 3, pronto para o táxi, PB04, autonomia de 5 horas e 20 minutos, alterada a carajão. Gente, aguarde para o táxi, X-Ray. 0500 da Rosca. São 3196, controle Salvador, via chegada a CARI, desça para 2015. 2015, CARI, obrigado, está 3196. Azul 4106. Prossiga. Leva um aro usado para essa informação. 41 a bordo, alterna com fim, 3602. posição para retornar para estar. Sente. Decimal 612, bom voo. Seu capitão Guardião. 702, radial 321, visual para a nave da Colônia da 28, deixando retorno a Salvador. Ok, Guardião, chame a torre 1186 agora. 1186, Guardião. Drone Salvador, web 76726, controle. Web 6726, controle. Acabou de decolar, mantendo a proa, está cruzando 1600 pés. 7600 pés, gira direita, saída Arão, contato radar. Arão, radar.